Ícaro, a vontade é grande, cara. Mas a coragem, meu Deus. É zero. Quando eu vejo o povo apaixonado, casalzinho grudado, eu penso é tudo que eu quero. A vontade é grande, mas a coragem é zero. Quando eu vejo um beijão bem dado no dia dos namorados, penso é tudo que eu quero. A vontade é grande, mas a coragem é zero. Diz aí. Eu podia tá amando, tá namorando, em casa de conchinha, levando amor a sério. A vontade é grande, mas a coragem é zero. Eu podia tá amando, tá namorando, em casa de conchinha, levando amor a sério. A vontade é grande, mas a coragem é zero. Chora, gaiteiro! Eu até tento. E quando eu vejo um beijão bem dado no dia dos namorados, penso é tudo que eu quero. A vontade é grande, mas a coragem é zero. Vem, vem, vem! Eu podia tá amando, casa de coxinha, levando amor a sério. A vontade é grande, mas a coragem é zero. Eu podia tá amando, tá namorando, em casa de coxinha, levando amor a sério. A vontade é grande, mas a coragem é zero. Eu podia tá amando, em casa de conchinha, levando amor a sério. A vontade é grande, mas a coragem é zero. A vontade é grande, mas a coragem, meu irmão, não tem nenhuma. Valeu!